guerreiro de lutas e batalhas. Tuxaua. O recordista de público. Consagrado aqui e em todo o Pará. A maior tribo indígena se prepara para o show da música paraense e o guerreiro Tuxaua pronto para mais um show da galera. Alô, DJ Anderson considerado! Balança! Sacode! Estremece, gordinho! Joga o Brasília pra cima! Quem tá solteiro, joga o Brasília pra cima aí! Bora do Carmo! Tchau! Pra futura! Soy el fuego que... Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, po. Essa é o DJ Rubinho consagrado, DJ Rivaldinho. Também a Franciale por aqui em São Lamária. O estilo de bom Tuxá, vale de montão, viu? E só quem tá solteiro jogando o bracinho pra cima. Jogando. É o seguinte. Quem nunca traiu na vida, dá um grito! Eu não ouvi direito. Só quem nunca traiu na vida faz barulho! A torcida do Paysandu tá aqui hoje, a torcida do Paysandu. A torcida do Clube do Remo tá aqui! É muita pressão, meu irmão! E eu vou dar fuga nela. Fui pá, o Tuxau aqui me espera. Fui pá, o Tuxau aqui me espera. Fui pá, o Tuxau aqui me espera. Alô, Melri! Pra cima! Não é que tá acontecendo? Bora esquentar o bagulho, meu irmão! Tuxau aqui me espera. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, planos logo você? Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu pro Tuxau aqui me espera. Fui, partiu pro Tuxau aqui me espera. Fui, partiu pro Tuxau aqui me espera. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu pro Tuxau aqui me espera. Fui, partiu pro Tuxau aqui me espera. Vai no batidão, agora! Vai tá passando e quero que os homens pedra. Pois aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Joga o Brasil pra cima, liga a fortuna aí, diga aí, ó. A putaria no pistão vai começar. Aquele pique é o tino, vai. Aquele pique, só couro brabo. Me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sete cerveja e maconha. A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda. Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado. Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo. Vai embaixo, vai embaixo. Bora, família GDB! Em cima, é Eterno! Em cima, em cima. Caverna, pode crer, obrigado, viu? Vai embaixo, vai embaixo. Alô, GDB, pra cima! Em cima, em cima. Em cima. Esse sismo invadindo por aqui também. A gente da farra para Luan. Bora pra cima. Bagulho doido. Vou na pressão, eu vou pra cima. Solta a batida que as novinhas tão no clima. Na Jet Label, traz o Xandão. Na beira da piscina, hoje o rock vai ser bom. Edizinho, Wander, Rogério, Evandro, equipe Tomboy, a galera da Vila Maranhão por aqui também. Tu amiguinho, bagulho doido, meu irmão. Tua família tá chegando, garotinhos do Reguinha. Vai ter tuba comandando, pode trazer o uísque. Dia 6, a Baitetuba. Pra entrar, aniversário da GDR. É a família GDR detonando na pressão. Bora, Andrei! Trazer o uísque, trazer a tequila, chama as novinhas pra... Bora, Pochete, só na mão, Pochete, bora! É a família GDR detonando na pressão. E pode trazer o uísque, trazer a tequila, chama as novinhas pra entrar no clima. Família GDR detonando na pressão. Pra cima! E pode trazer o uísque, trazer a tequila, chama as novinhas pra entrar no clima. É a família GDR detonando na pressão. Bora, meus implacáveis do rock! A ressaca hoje, a ressaca hoje. Não dá em nada por debaixo da chuva, o bagulho é doido. Ô louco! Ô louco! Ô louco! No chavo, o bagulho é doido. Ô louco! Ô louco! E no tuxava, o bagulho é doido. Ô louco! Ô louco! Pazinho, Paulinho e Rogério aqui do ladinho. Alô, Dudu! Leleco pra isso na mãe também, hein? Campinha de shortinho. Crocodilo tá mordendo, crocodilo tá maluco. Deixa tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro. Tudo... Bora ali, de minhas nossas fantásticas! Beijo do Gordinho pra você ali, Farias também por ali. Bora pra cima! Alô, Eli Quaresma! Toma, toma dentada. Toma, toma dentada. Toma, toma. Toma dentada. Já ficou, né? Segura ele aí. Toma dentada. Pedrosa dos Quilos, pra quem se alamanha, meu Daniel Alves, na Vila do Conde. A Portal e os caras da Vila estão em peso, meu melhor. Novinha rebolando, tô ficando louco agora, o bicho. Produção do Tuxão, fica esperto desse ladinho aqui, ó. Ô louco, ô louco. A novinha de sainha no croco. Ô louco, ô louco. A novinha de shortinho. Olha o croco, ô louco, ô louco. Olha o croco no meio do pão. Novinha, eu quero te ver contente. Pra cima. Não abandona o... Bora, negão, pra cima, negão. E não ele pra conversa, tu tem morrer. Virandinho, Vini. Galera do Lava Jato, do brilho. Pra senta, pra senta. Bora, Erika, hot dog, vai. Dali, DJ Anderson. DJ Anderson considerado. Pega Tamiris por aqui, a Carolzinha. Atente. Cremosete tá na área. Alô, Mércio Lebre. Atenção, Mundo da produção. Comparecer aqui urgente, alô, Mundo. Família Eduardo, mão de tesoura, Bralino, Bem Salamânia, Lancerzo, Baby. Jeff Cunha. Os implacáveis do rock. O homenzinho tá na área, meu irmão. Bota na pressão. Quem tá solteiro aí, joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro hoje aqui no do Carmo. Quem nunca traiu na vida, faz barulho. Família Gaspar aqui do ladinho, galera da Cefã, os Predadores. amiga Bia Falcão, um beijo pra você, Bia! Ela e a Valéria, curtindo do chá, hoje do carro, obrigado, viu? Olá, Bia! Mas tô com saudade do Falcão, viu, cara? Não bota fé. Faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado. Bora, Félix! Fumo baseado. I wanna love you. Alô, Dudu! Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? DJ Lohan que tá tocando. Meu parceiro Mirandinha. Galera do Lava Jato, olha a Paty Farrista por aqui também, Sona Mônia, Elisângela, Ana Lu, bora ali, ali. Um, dois, três, vai! Se necessita reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pare, acércate a mi pantalão, dale. O guerreiro está de volta. Em nome de loja é a Suficina. É a loja que veste o DJ do Tuxala, meu irmão. Muévete a mi ritmo, sinta el magnetismo. Tu cadera la mía, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Meu amigo Davidson, Rafael! Sai daí, toda a equipe sempre cedo, sempre pulsação, detonando do gelo aqui no Tuxal, pode vir. Um abraço! Essa novinha é terrorista. Olha o que ela faz no baile funk. Faz amiga, essa novinha é terrorista. Implacáveis do rock, agora meu parceiro Diego. Faz amiga, olha o que ela faz no baile funk. Vai. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Alô, Melri! DJ Lohan, bora, Tisco, bora. Olha só, Pitel. Quando ela bate, joias no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga. Tá chovendo aí, Juvenilson? Quando ela sai, o mundo no chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Bora, Lohan! Maraca, Paulinho, os predadores de perereca. Samuel. Salve, Neves, meu amigo, cabeludo. Cabelo. Segura o Jacundo aí. O filho da Chica tá na área. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Paixão. Aleluia. É o filho da Chica e o Benezinho tá na Vamos lá, gordinho. Lá, gordinho. É no 18. É no 18, então! Alô, Pepeca. Alô, Pepeca. Fora do chão, fora do carro, vai! Doce em novembro foi quando eu te conheci assim. Já gravando o CD ao vivo pra galera. Pode cinema disposto a lutar por mim. Os amigos Juninho e o André aqui do Lajinho, sua mãe, né? Os cachorrões. Alô, Wagner. Está mais aqui. O nosso parceiro Leozinho Portal, hein, Leozinho? Desde antiga de celular, sua imagem de embora não parou. Olha, a Rosa tá na área, minha irmã. Saí sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Uhul! Você, meu amor, me perdoa. Eu errei, te peço, perdoe. Olha a Grazi Maluquina, essa maluquina de beija. Um beijo pra você, Grazi. Eu errei, te peço, perdoe. Bora, neguinho. Por um vacilo eu te perdi. Meu amigo do Gugil, Raimundinho. Por a família Portal, Neto Lima do Gelo, Delson. Ed Rock, é nóis, Ed. Yeah. Olha o Smith da explosão, Thales por ali. Perdoe. Hoje, Farrissa do Guajará, de Elmi Gueias. Toda a galera. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofre, choro por ti. Viviane Batidão, DJ Genilson Incomparável. E DJ Zetinho estabelece. Ok, let's go. Bora, cara de desenho. Eliseu, Igor Pantoja. Yeah. Os intocáveis de Abaité na área. Bora, Luan. Dali, DJ Anderson. Rato Branco, os vagabundos de luxo, por ali, Salamani. Onde... Amigo dele, Moraes, por ali, o Paulo na Super Cafezal. Alô, Breninho, na Fortaleza. Esse vai rolar lá no bar da Fortaleza, viu, Breninho? DJ Anderson Considerado. Bora, Mamute, bora, Portal, Feição. Alô, Sete. Olha a Rose das Tops, por ali também. Ai, ai, ai. Brasil, surf! Yeah. Amiga França, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Bia Torres! Amiga Denise, pacotinhas, pacotinhas na... Eu vou recomeçar, Samuel, Índio! Pra você é... Família Gaspar na área, Lomaraca, bora Paulinho! Equipe ficha, ficha 28! Bora, Nilson! Vou ficar, eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. O Sérgio e a galera do Cujarinho aqui no Tuxão arrebentando, obrigado pelo carinho. Bora, meus implacáveis do rock pra cima. O que me fez chorar? Camus não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem. DJ Anderson. Até Deus sorriu pra nós. Nossa, que tá arrebentando no guerreiro. Gente do céu, do céu. Do Chauá. O coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. Fala a nossa tropa dos alucinados. Xará Anderson, Alisson. Rodolfo, Sérgio, Zé Antônio. Fala, Rui. Um abraço pra você, garoto. E nos faz feliz. Alô, careca da GP. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no corpo. Os pezinhos do amigo Michel, o Cícero, mas um... Félix, Paulinho, Caio, Rogério, alô, Dudu. Falamos sozinho. Galera de Abaite, tudo bem? Nos chama loucos. Contamos estrelas no céu, me chamam loucos. Equipe Tomboy, as tops aqui do ladinho também. No coração, amor. Lá vem o hino, lá vem o hino, lá vem o hino, lá vem o hino. Tchau! Bela demais, não corri atrás. Deixei você ir, acabei com minha vida. prefeito do bairro novo chegou agora. Alô, Levi Cardoso. Quer que eu diga o quê? Só posso dizer, segue sua vida. Olha, ladrão. Eu estou torcendo por você. Ser muito feliz, você merece. Se precisar de amigo, estou aqui. Só que não vai passar disso. Bora, Júnior. Rock de ladrão. Vividas atrevidas, milagres capindo. Tocando um xalá. Didiane e Simauri. Tocando as melhores pra gente dançar. Atrevidos e atrevidas, ao fundo do chão, a DJ Anderson e Mauri. Curtindo essa canção, eu e você. Meu amigo Ney da Bad Boy, alô Ney! A Bad Boy de Abaeteduba tá na área por aqui, marcando presença. A galera do Lava Jato, Alto Cal, César Rogério, o André, o Zé. Alô Zé, o Antônio, um abraço pra você! Duas de nós, não corri atrás, deixei você ir, acabei com minha vida. Mas quero que você saiba que eu te amo ainda. Você quer que eu diga o quê? Só posso dizer. Música filé, hein, Paulinho? Isso a vida. Oh, não. Que eu estou torcendo por você. Ser muito feliz. Os cachorrões. Você merece. Se precisar de amigo, estou aqui. Só que não vai passar. Bora, Tonete, bora, Tonete. São atrevidas e atrevidas. Milagres cantando, gostando do xalá. Didiane e Simauri. Tocando as melhores pra gente dançar. Atrevidos e atrevidas. Ao fundo do chão. A DJ Anderson e Mauri. Curtindo essa canção. Eu e você. Os atrevidos. Bora, Tuxaua! Sim, amor, preciso tanto de você. Sem teu amor eu já não sei viver. Numa parte e no coração. E vive sempre louco por você. A nossa história nunca vai ter fim. Porque você nasceu pra mim. E te dedico esta canção. E vai tocar no seu coração. Ela se foi treinamento, meu amigo de Elza Sara. Pra quem não sabe, do Imaraca, toda a galera se foi treinamento na Vila dos Cabanos. Paixone. Tá na área. E na balada as maluquinhas são ostentação. Quando chegou uma festa é muita pressão. Dançando e curtindo do início ao fim. Bora, Grosa! As maluquinhas, maluquinhas, curtindo. DJ Anderson Considerado. As maluquinhas, maluquinhas, as maluquinhas dão um show. As maluquinhas, maluquinhas, curtindo. Puxaua! As maluquinhas, maluquinhas, as maluquinhas dão um show. Bora do céu, se liga aí! Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Pro... chegaria a festa, vamos esperar na sábado de aleluia, na Segue dos Juventus, na Vila Maranhão. Domingo de Páscoa, pra comandar o show, tem um clássico bem show pela primeira vez. Com o DJ Joel, seu Mazinho Pop. E a participação especial do DJ César Considerado aí, no programa Show dos Bairros, o programa que é a sensação do momento na cidade de Abaetetuba, viu gente? Suas pegadas, pra nós o Benchão arrebentando tudo, meu irmão! Me diz onde está você, que não está aqui. Uhul! Seu cheiro ficou em mim. Não consigo mais dormir. Sem fortuna, bora fortuna. Bora pra cima, irmão. Tô louco por você. Bora de mídia. E a explosão, Lotanias. Por que não volta? A gente tem tudo pra dar certo. Também o passo lá, Eduardo, mano de tesouro aqui na frente também. Eu sinto você mais. De placares do rock, Jeff Cunha, o baby. Tá um homenzinho que tá na área, né? Alô, Diego! Fiel, detonando é um show. Fala, Miradinho, o Vini aí. Novo! Ô, legal! Te fazer feliz. O boy tá desguiado. Bora, Livaldo! Pra cima! Me diz onde está você, que não está aqui. Seu cheiro ficou em mim, não consigo mais dormir. Sem pensar em ti, sou louco por você. Com a equipe Gaspar, pra sempre vou. Pra cima, vai! Por que não volta? A gente tem tudo pra dar certo. A cada hora eu sinto você mais perto. A nossa história começou. Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Alô, DJ Anderson Considerado. Só Pitel, já vai ter duplo, Braninho e Joelson. Ninguém. Amigo Chesco, Braninho, Salimão, Juan, toda a comitiva. Então vamos. O Leozinho da GP, lá, Leozinho. Vamos deixar isso pra lá. Família Tomboy detonando muito gelo aqui na frente. E ninguém é de fé, não te... GDR, Fortuna. Não, não vai mudar. Meu amigo parceiro Alan, KDC aí, Alan. Melhorar, não. Por isso que isso não pode ir a... O DJ Vanilson do Balandroid, alô, DJ. E procurar alguém. Tá, água, DJ. Ah, e pra não piorar, irmão, pelo amor de Deus, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Banda. Rapaz, a parceria forte igual a do brilho do parceiro Murutinga e o Eric Hot Dog. Alô, Eric! Eu tô com o Xi aí. Alô, Simplício. Ela diz que me... Alanzinho dos caras de pau, segura ele aí. Para Raimundinho. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que... Bora, Paty Farrista! Lá vem ele de novo com esse blá blá blá. Acho que ele tá a fim de me pegar. Lá vem ele de novo com... Sábado de Aleluia tem Anderson, Givanilson e a Baitetuba! Vou te dar-lhe uma mordida, qual é o problema? São os cachorrões de Itupanema. Vou te dar-lhe uma mordida, qual é... Sábado de Aleluia, Anderson, Givanilson! Eba! Terraço em Abaitetuba! Tudo formado, Somora já chegou. Com DJ, DJ Anderson. Quem manda o show, já tá tudo formado. Somora já chegou. Com DJ. Já tô louca de desejo. Vem me dar um beijo. Mistura com Red Label, água de coco e muito gelo. Vou te dar uma mordida. Qual é o problema? São dos cachorrões de Itupanema. Vou te dar uma mordida. Qual é o problema? São dos cachorrões de Itupanema. Viviane Batidão. E só quem tá solteiro jogando pra bracinho pra cima, jogando bracinho pra cima. E só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro. Cadê a torcida do Paysandu? Só quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde aí. Ainda não tem Paysandu aqui não. Quem bota fé que o Papão vai ser campeão, dá um grito! E quem bota fé que o Clube do Remo vai ser campeão para esse mais uma vez! Um, dois, três, agora! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria! Desce a bunda batendo, desce a bunda batendo, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora! Bora, Gaspar, bora, Gaspar! Fica na Tuxaua, o guerreiro está de volta. Meu amigo cara de desenho, DJ Paulinho. Robertinho Batista segura a Evelyn Vieira aí, ó. O cara que tá tomando conta da guitarra do Vieira. Hoje eu vou curtir com a minha equipe. Hoje eu vou curtir com a minha equipe. Vinhas não resistem. Chocos pesticíssimos, tu vai ver que é chapa quente. Bora, Paulinho! Bora, Michel! Bora, Rogério! Pesticíssimos estão chegando e as nove. Alô, Dudu! Bora, Félix! É o som Moraes, o som do momento. Aqui tem nota de 100. Que hoje eu tô bebendo, mando absolute. Que hoje eu tô bebendo, vamos ostentar. Que hoje eu tô podendo, e é o que tá tocando os melhores do mundo. As novinhas ficam loucas quando a águia dá a picada. Eu só quem é sincero jogando bracinho, bracinho, bracinho, pra cima, pra cima. Agora, agora, agora. Uma picada, uma picada. Bola Fortuna, uma, bola Gelé. Uma, uma picada, uma picada. Pode vir com uma bazuca, bum, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. E vai jogando bracinho, bracinho, bracinho pra cima. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vai, vai, vai, vai, vai. Sempre pulsação, gasta o nome do gelo aqui no Tuxaua. Chegou a nossa vez, o bicho vai pegar. Meu parceiro, ele é da Cefona, o Sara. Então, vem sentir esse calor. Sobe e desce. Lohan, Titãs. Bora, Romeu, bora, Romeu. Sobe e desce, sobe e desce. Muita calma nessa hora. Menino, te dá pressão. Aniversário dos Implacáveis! Dali, DJ Anderson! Agora! Leozinho Portal! O rock tá doido, Leozinho! Vai começar o rock! O rock é muito doido! Vai começar o rock! Cala aqui, Leozinho, vai! Muito doido! Bora, Luan! É de Abá e Teresa! Daniel Alves, o Pedrosa, Murutinga, para Romero! O rock é muito doido! Vai começar o rock! O rock é muito doido! É de Abá e Té, e só não curte quem não quer. Hoje ela tá na minha vai chegar só de manhã. Tô passando Ney da Bad Boy, obrigado Ney. Mas menina, você é minha amiga Lu. Obrigada, Lu. Tô muito isso. Elisângela, Paty, Farrista, Loriane, você também. É de Abá e Téi, só não curte quem não quer. Hoje tem agito, tem festa na cidade. Os intacáveis do rock detonando na humildade. Hoje tem agito, tem festa na cidade. Os intacáveis do rock detonando na humildade. Começa o rock, é muito doido. Começa o rock, é muito doido. Começa o rock, é muito doido. Obrigado, meu parceiro Alan César, Eduardo Bão de Tesouro, Diego, amigo Jeff Cunha, o Homenzinho tá na área, Marlin Silva, Daniel Baby, vim pra cá, que aniversário, mano, meu irmão. Arena Esporte Show socada, meu irmão. Não vou te mentir, não, queria que o som tivesse desse jeitinho lá, mas tu sabe como é, né? Mas é nós na fita, viu? Tá na pressão, meu irmão. Chega, chega, chega, chega, chega, chega. DJ Olivaldo, DJ Olivaldo. Grande sucesso, com certeza, Gordinho. Os guerreiros do chão arrebentando por aqui. Essa festa que verdadeiramente maravilhosa. E claro, a gente vem prestigiar o evento dos nossos amigos. Nós estávamos na praia de Vila do Conde. Terminou lá, a gente veio direto curtir aqui o Guerreiro do Chala. Meus maninhos, Andes Considerado e Mauri. Queria só dar um toque pra galera que quinta-feira, dia 13, véspera do feriado, vai ter o som do Mega Príncipe Negro com os irmãos Edilson, Edielson, Vanderson. Pra fazer muita onda pra galera. Quinta-feira, véspera dos feriados, lá no Bar Central, em Vila dos Cabanos, Mega Príncipe Negro, juntinho com o Vanguard Boy, e vai ter a participação do Anjo Considerado, junto comigo por lá, pra comandar o show do Vanguard Boy. E a festa que já é o comentário geral da cidade, nas redes sociais. 19 de maio, meu irmão. Aniversário do nosso parceiro aqui, Eric do Hot Dog. Já é um comentário estrondoso na cidade. Pro Jô Passo, a galera já comenta. 19 de maio, na Magnus Clube, Vila dos Cabanos. Tem o som do Super Pop Live, junto com o Vanguard Boy. E claro que sim, mais uma participação do Anderson, junto comigo lá no Vanguard Boy. E vamos levar de peso também o DJ Mauri. Vai ser o trio, a dupla do Guerreiro do Chala, junto comigo, pra comandar o som lá no Vanguard Boy, juntinho com o Super Pop Live. Dia 19 de maio, Magnus Clube, Vila dos Cabanos. O bicho vai pegar, gordinho, te prepara, maninho! Alô! Vamos lá! Bora, bora na pressão, e vai na pressão. Agora, um, dois, três, vai! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bora aí, continua, vai! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Um, dois, três, vai! A volta do cabelo de miojo hoje, viu? Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. Vambora endoidando, vambora endoidando. Pra cima, pra cima. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo. É o parceiro lendo a cabeça. Tchau! Eric Hot Dog! Tá ouvindo por ali do meu parceiro Negão! É do Lava Jato Alto Brilho! Alô Mirandinha, te segura, meu irmão! Dança do pai, dança do pai, que a novinha quer colar comigo, se quer ser lhama, se fuder, avalo que amo, se chupa meu pai. Dança do pai, dança do pai, que a novinha quer colar comigo, se quer ser lhama, se fuder, avalo que amo, se chupa meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Paulinho da Adidas, produções! Que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não dão, que não nada, mas ela tá preparada. Solta na balada. Ela é da produção, Mundinho, Mário, ela Michel. Tá de sempre rola uma sarrada. Ela tá de louca, só beija na boca. Mas eu tô ligado que ela quer tirar a roupa. Finge que é franjinha, depois que é gelinha. No final do baile ela sempre tá doidinha. Que não dão, acho que não dão. Dia 30! Aniversário da Xoxota! Tchau! Embora pra cima dessa mina que ela quer, ela quer. Amigo Breninho da Fortaleza, sua Jane por ali também. Gatas da curtição pra cima. Fica bem de longe, só me olhando. Toma uma atitude e vou ficar esperando. Romeu! Fica bem de longe. E aí, Ed Roca! Eu sei que você gosta. É a equipe Xoxota. Só quem gosta do macho Xoxota, joga o bracinho pra cima agora. É a equipe. Quero ver agora, agora, agora. Quem gosta da Xoxota, levanta a mão. Quem gosta da Xoxota, levanta a mão. Quem gosta da Xoxota, bora, predadores. Levanta a mão. É a equipe do meu coração. Eu sei que você também gosta. Xuxaua. O guerreiro está de volta. Eu sei que você gosta. É a equipe Xoxota. Eu sei que você gosta. É a equipe Xoxota. Viviane Batidão e DJ Betinho estabelece o sucesso. Deixa no batidão, deixa, deixa no batidão. Deixa, deixa no batidão. E vai no batidão, e vai no batidão. E vai no batidão. Cadê a torcida do Clube do Remo? Joga o bracinho pra cima! Cima! Só a torcida do Clube do Remo. Joga o bracinho pra cima, só quem é remista de coração aí, vai, vai, vai. E a torcida do Paysandu! Agora só quem nunca pulou a cerca, só quem nunca traiu na vida aí. Jogando bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, bracinho, cabelo de miolo. Alô, Serginho da GP. O DJ Lohan tá cheio de moral. Fazendo cara de mal. Eu sou mal. Galera da produção, o Michel, o Mudinho e o Mário, tá endoidando. Alô, Tico, tá tudo endoidando. Olha a multa. E Mário, vou repartir essa multa, viu, Mário? Desse jeito você me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Atenção, coisa breve. Agora vai. Vai, toma, toma, toma, vai. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Bora, legal, pra cima. Agora, vai, toma, essa não. Dia 29 tem DJ Anderson lá, o aniversário de Ponta de Pedras, meu irmão. Tô possuído pra gostar ali, DJ Anderson. É um entra no baile, eu tô entrando na tentação. Agora que eu vou te dar pra cima, meu irmão. O meu coração, rato branco. Coração fraco, isso não é certo, eu vi ela de longe. Elas são do balandroide. Essas são do balandroide, são as fantásticas que sacode. Alô, Bia Falcão. Vai, toma. Bora. Toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma. Alô, MC, a parada é assim. Vai, toma, essas fantásticas, vai, toma, essas fantásticas. Atenção, coisa breve, agora vai. Vai, toma, essas fantásticas, vai, toma, essas fantásticas. Bora, João! Olha, meia força tá na área, meu irmão. Tá chegando associado a meia força. Vai ser bagulho doido, meu irmão. Pra curtir a night, dá um rolé, entrar no baile, eu tô entrando na tentação. Ela de longe, já 21, né? Coração, coração fraco, isso não é certo. Alô, índio taxista, bora, índio. O índio da Gaspar. Essas são do Bala Android, são as fantásticas que sacode. Agora vai, vai, toma, vai, toma, sabe, toma, toma, toma. Esse bagulho aqui, ó. Uhul. Negão, bota o brilho, segura o Romeu Titãs aí, meu irmão. É agora. Parceiro Mike, Luan, Gires da Flávia, aqui do ladinho. Alô, Val Rebelde. Pri Paixão, Netinho Costa. Alô, Levi Cardoso. Dele Moraes, Paulo, super cafezal detonando. Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Alô, Tomboy, como é que é, meu irmão? Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. DJ Anderson considerado. Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Eric Hot Dog tá rock doido hoje. Pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Rock de ladrão. DJ Anderson, o gordinho no 18. É pressão. Ah. Aí, Yuri. Porra, Yuri, não dá. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima aí do Carmo, amor. Eu vou gravar outro. Nossa, essa aqui, ó. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o filho da gente. Que no ele pá, confesso, tu tem. Predador de perereca, o bagulho tá doido, meu irmão. Pra sentar. Bora queimosete. Pra sentar no pão. Pra sentar. Pra sentar. Pra sentar. Os intocáveis aí, ó. Pra sentar. Adilzinho, o Evandro. Rogério, a equipe Tomboy da Vila Maranhão. Obrigado. Eu não tô conseguindo. Vamos subir o portal, vai. Aí. Alô, sete. Bora, feição. Um SB, tem que ser um beat calmo. Alô, cabeludo. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Oi. Não abandona o piso da gente. Quinto ele pra confesso, tu tem moral. DJ Gordinho no 18. Vinha aqui na favela pra sentar no pau. Vai sentar. Então tu pega o telefone, libra aqui a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela. O que tu quer? Pra ligar pra ela. Antes deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela. Antes deu uma vontade de comer a coleguinha! Oi, Tino, ele pra confesso, tu tem moral. Oi, Tino. Parceiro Vini, pra linha de Barcarina lá no Barcacinho de Alvini. Aqui na favela, pra sentar no pão. Vinha aqui na favela, pra sentar no pão. Aí, Yuri. Aí, Yuri. Põe a fita. Quem tá solteiro, dá um grito. Bora, meus implacáveis do rock, bora pra cima. Das fantásticas aí. E aí, DJ? Ele Quaresma, seu chão pesado, meu cabelo, Bonadinho, só na manha. Nossas luzes. Jacunda, meu filho. Ótimo, moleque. Davi Neves, cadê o Davi? Como é que é, Leozinho? Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi... É assim, bora! Depois cara de desenho, vai. Como ela se assanha, só agora que eu me percebo. Canta bem alto, vai! Todo mundo, vai! Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar. Passando baby, o cavalo, o Ângelo. Tá tô na meia força aqui do ladinho, meu irmão. Mauri, eu e tu, tu e eu. E na social da meia força e vira de beija. Depois. depois que eu conheci. É o comentário, viu? Ela, depois que eu vi como ela dança. Dia 21, ela zoa. Vila de Beja, espaço VIP. Social da meia força. Só agora que eu vim perceber. Pode ficar bolado de puto, Yuri Martins. Será que tem mulher solteira hoje no do Carmo, tem? Só lance que as piranha quer ouvir, né? E mão de ouro. Não. Bora, sobidão! Pra molhar a calcinha. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Os moleques da farra, Juan. Amigo Filipinho, o Alex também, nosso parceiro Léo. Rafael Rodolfo. Apaga a luz e toma. Toma. Bora que é mãozete, vai. Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula. Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula. O mão de ouro tá tocando, comanda de ponta a ponta. Se tiver p*** solteira no baile, dá um grito, perde as... Rafael, Thiago, Play, família Play Borginos, por aqui também. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, vamos. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. Meu amigo cowboy do Bar Central, alô, cowboy. Apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. E aí, Jorginho? É mais uma do Kevinho. Tu acredita, mamotita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela. Alô, Thales. Baile funk. Para os mídias. Essa novinha é terrorista. Olha a explosão aí, aí. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk. Show! É muito explosiva, não brinca com ela, não. Agora vai. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. E a briga parte pra isso, Eliane, pra quem será, mano, Elisângela? Chão, chão, chão. Tá o vinho, o negão do alto brilho aqui na retaguarda de boa. Quando ela mexe com o bumbum. É nóis, viu, negão? Tiradinha! Joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Solteiro, joga o bracinho pra cima! Bora, Bia Falcão! Ela e a Valéria curtindo o guerreiro! Tropa dos alucinados do Cujari por ali também detonando pra cima! Minha mulher começou a discussão, mas é claro... Manda se consertaram, Romero GDB, pra cima, Romero! Lá, entrei no WhatsApp, chamei... Aí é nóis, meu irmão! Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer, na sequência... Olha como já tá o do carro, até meia-noite, meu irmão! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Muito obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde? Meu amigo Wagner dos Cachorrões, o André e Juninho. Partiu, aqui do ladinho do Salamânia. Ela, fui, partiu. Brasil Portal. É uma... O Delson por ali da Portal, toda a galera detonando. Alô de rock! Negão, olha o Vander ser cacetado aí, meu irmão. Chama elas, vai. Tá, uma sentada daquela nervosa. Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta. Essa é a hora, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Atenção, boca, comparecer aqui na coluna. O que aconteceu entre a gente? Você deu uma foda. Alô, Tique, urgente aqui do ladinho, bora. Tá, uma sentada daquela nervosa. Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. Essa é a hora, essa é a hora. Uma sentada daquela nervosa. Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. Uma sentada daquela. DJ Anderson considerado. Thank you.